sua saudade tem nome. Usa um perfume amadeirado, um sapato preto e um sorriso amarelado. Coração chega, chora, tá que não suporta mais. De frente pro espelho, um reflexo entrega seu medo de não encontrar alguém que te faça esquecer tudo aquilo que dói em você. Mas eu tenho uma boa notícia pra te dar. Tudo que ele fez com você, uma hora vai pagar. Quando se arrepender, vai ser tarde demais. Deixa por conta da vida, uma hora a saudade se vinga. Tudo que ele fez com você, uma hora vai pagar. Quando se arrepender, vai ser tarde demais. Você acha que sofreu? Ele vai sofrer o dobro. É um ciclo da vida, de vida até mais gostoso. Pro espelho, o reflexo entrega seu medo de não encontrar alguém que te faça esquecer tudo aquilo que dói em você. Mas eu tenho uma boa notícia pra te dar. Tudo que ele fez com você, uma hora vai pagar. Quando se arrepender, vai ser tarde demais. Deixa por conta da vida, uma hora a saudade se vinga. Tudo que ele fez com você, uma hora vai pagar. Quando se arrepender, vai ser tarde demais. Você acha que sofreu? Ele vai sofrer o dobro. É um ciclo da vida, de virada é mais gostoso. Acha que sofreu, ele vai sofrer o dobro. É um ciclo da...